Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o sétimo bate-papo com o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, lado A. Alô? Olavo? Eu? Tudo bem, Yuri? Oh, tudo bem? Tudo bom. Você ouviu a gravação aí da secretária eletrônica? Eu não. É que eu não ouvi nada, acabei de chegar. Ah, você tá ocupado agora ou não? Não, você já tá gravando? Tô gravando. É que eu tive um problema aqui que meu Windows, por incrível que pareça, é oficial, original, e ele se atualizou, baixou uns upgrades aí que entraram em conflito com o programa de gravação. Você é o único brasileiro que tem um Windows não pirata. Você é o único cliente da Microsoft do... É possível. Só fechar a porta, que eu acabei de chegar, preciso fechar a porta e já te atendo já. Tá ok. Alô. Alô. Pois é, aí eu tive que reinstalar o programa aqui de gravação, eu acho que vai dar certo agora. Então, não, tudo bem. Então, eu tinha comentado com você sobre conversar a respeito do gnosticismo, né? Uhum. Aí é você que é o professor, aí você que diz por onde a gente começa. Nada. Quem manda nesse programa é você. Eu aqui só faço o que me mandam. Sou o último que fala, primeiro que apanha. É que o gnosticismo começou com as seitas gnósticas, né? Nos primeiros anos do cristianismo. Bom, o gnosticismo é um nome, vamos dizer, um nome abrangente de uma multiplicidade de fenômenos assim, alucinantes. Uhum. É um conceito até meio controvertido em algumas das suas aplicações, né? Uhum. Mas, grosso modo, onde há uma série de escolas cujo caráter gnóstico não é mais discutido, é ponto pacífico. Né? E algumas características que não são tanto doutrinais, mas mais assim psicológicas e existenciais, que são comuns a todas as escolas gnósticas. Então, independentemente de controvérsias acadêmicas, existe um certo núcleo, né, de vivências espirituais, intelectuais, que nós podemos caracterizar como gnósticas. Seria difícil você achar uma unidade, encontrar uma unidade doutrinal nas escolas gnósticas, mas uma unidade existencial psicológica existe, sim. É, porque você costuma usar a maneira como o Erich Wegelin coloca, não é? Ele descobriu um vínculo assim, entre as seitas gnósticas, que eram as seitas heréticas, com esses movimentos políticos de hoje em dia, seria por aí, né? Não foi ele que descobriu isso. Uhum. Já tinha muita gente trabalhando nisso, né? Entre outros, o famoso teólogo Hans Urs von Balthasar. Ah, von Balthasar. Uhum. Albert Camus já tinha mexido nisso. O historiador americano Norman Cohn escreveu coisas importantíssimas a respeito. Uhum. Quer dizer, não é uma coisa assim característica de Erich Fögel, entendeu? É uma linha de investigações que muita gente andou contribuindo, né? Muita uhum. gente de grosso calibre acadêmico, assim, gente muito séria, né? Então, não é um assunto para bate-boca de moleque, né? E qual seria esse vínculo? Bom, o vínculo é o seguinte, quer dizer, o essencial da experiência gnóstica é, de fato, a revolta contra Deus. Uhum. O gnóstico é um crente, né? Ele acredita em Deus, mas acha que Deus é mau. É um revoltado contra Deus, é uma pessoa. A experiência básica do gnóstico é ser o terror do cosmos, tá entendendo? Uhum. E sente que foi jogado num cosmos que não faz sentido, um cosmos absurdo, do qual ele tem que se evadir de alguma maneira. Tá certo? Isso então seria o fundo comum a todos os gnósticos, né? Existe um outro elemento também que é, vamos dizer, mas que não é, eu não acredito que seja traço universal do gnóstico porque não se aplica ao gnosticismo moderno, que seria a ideia de você poder escapar deste universo ruim mediante uma ascensão espiritual que te iguala, por assim dizer, a Deus, de alguma maneira, ou te absorve em Deus. Uhum. E você então está pairando, né? Mas sempre pelo conhecimento, né, no caso. É universal, através do conhecimento. Mas isso não, embora onde isso seja o traço mais saliente do gnosticismo desde o ponto de vista teológico católico, porque daí eles opõem a salvação pelo conhecimento, salvação entre aspas, pelo conhecimento, a salvação pela fé, isso não é característica geral do gnosticismo. Isso é uma peculiaridade de algumas escolas. Isso não se aplica, por exemplo, ao gnosticismo moderno, ao gnosticismo revolucionário. Agora, o ponto importante dessas pesquisas do Kohn, do Wegelin, Baltazar e outros é o seguinte, é que a partir de um certo momento na história moderna, especialmente no século XVIII, algumas seitas gnósticas saem do armário, tá entendendo? E viram movimentos, se transfiguram em movimentos de massa, através, sobretudo, da atuação dos intelectuais. Quer dizer, o século XVIII é o século em que emerge o intelectual como tipo formador da opinião pública, tal como nós o conhecemos hoje. E a influência gnóstica nessas pessoas era enorme, né? Sobretudo todos os doutrinários da Revolução Francesa, né? Então, a partir daí, aquilo que antes era uma série de cultos mais ou menos fechados, culto esotérico mais ou menos fechado, acompanhando todas aquelas práticas esotéricas que supostamente arrebataria um indivíduo para fora da confusão cósmica, o que pode acontecer na esfera intelectual, mas não pode acontecer na esfera existencial. E o característico do gnóstico é achar que ele se transforma automaticamente naquilo que ele conhece, tá certo? O que só é válido sob certo aspecto e não literalmente, né? Quer dizer, o próprio Aristóteles dizia que a alma é tudo que ela conhece, muito bem, mas ela é do ponto de vista cognitivo. Não quer dizer que quando você conhece o elefante você se transforma existencialmente em elefante, né? Do mesmo modo, você saber alguma coisa sobre Deus não o transforma em Deus. Também há o problema de que muitas dessas escolas usam uma linguagem simbólica e às vezes uma linguagem meio cifrada, na qual fica difícil você saber qual é o limite entre o figurado e o literal. Está compreendendo? Sim. Então, uma vez conversando com um sujeito que era ele próprio uma mistura de teólogo católico com gnóstico, que era o Rama Kumaraswamy, ele me disse que nesse assunto esotérico tudo tem duas respostas, sim e não. Então isso você vê que isso não facilita em nada as coisas. É verdade. Então, tudo que você vai estudar aí exige uma análise muito meticulosa, onde você separa as várias camadas de sentido. Você diz que a resposta é sim e não, quer dizer que é sim num determinado sentido e não em outro determinado sentido. Não sim e não no mesmo sentido. Isso é absurdo, puro e simples. Mas você descascar esses vários sentidos, você elucidá-los, né? É um problema de, vamos dizer, de análise é bastante complicado, né? Então eu não recomendo esse tipo de estudo para moleque que quer chegar a uma conclusão amanhã. Você está entendendo? Eu acho uma das coisas que eu acho mais fantásticas no Brasil, mas eu acho que é de uma imbecilidade tão grande que chega a ser maravilhosa. As pessoas querem que você tome posição nessas coisas, tá entendendo? E tome rápido, né? Poxa, tem coisa aqui que eu estou tentando entender faz 20 anos. Cara, o que você acha? Eu não acho nada, meu filho. Eu estou aqui, né, tentando me orientar um pouco. Né? A gente toma posição nas coisas que, vamos dizer, onde você tem uma clareza suficiente. Mas o brasileiro acha que é normal você ter opinião formada sobre tudo. Qualquer assunto você já tem que ter um sim ou não imediatamente, tá entendendo? De que lado você está? Claro que esta atitude, esta é fruto de, acho que 30 anos de influência dessa escola desconstrucionista, que a primeira coisa que ela faz é desconstruir a inteligência dos neguinhos, tá entendendo? Fica todo mundo idiota, mas idiota assim, de um nível que chega a ser, como é que se, inacreditável, né? E quanto mais idiota, mais pedante, mais acha que sabe, né? Então, no Brasil, se tornou assim quase obrigatório você ter opiniões, né, taxativas, né, sobre tudo. E como as pessoas elas são assim, elas acham que eu também tenho que ter, você, né? Como às vezes não conseguem descobrir qual é a minha opinião a respeito disso ou daquilo, elas acham, ah, não, ele escreveu aqui em tal, aquilo em tal data, escreveu outro na outra, então ele mudou de opinião. Você não sabe o que é uma investigação filosófica, que procede por... vamos dizer, por tensões dialéticas, muito tempo até você ter uma conclusão. Às vezes você está examinando a coisa por um lado, depois você examina por outro, não quer dizer que você mudou de opinião. É, isso é interessante você falar isso, que eu recebi tanto e-mail dizendo assim, não, mas ele escreveu sobre, por exemplo, pena de morte, dizendo isso, e agora ele está falando isso. São pessoas que querem, assim, vamos dizer, fazer a minha biografia intelectual, que nem eu mesmo conseguiria fazer, você está entendendo? Quer dizer, você imagina o indivíduo que está, assim, vamos dizer, lutando, se esforçando dentro de uma série de investigações que ele está empreendendo, se ele é ao mesmo tempo capaz de escrever com todos os detalhes a história desta mesma pesquisa que ele está fazendo. Só não dá. Espera terminar, chegar à conclusão, daí eu conto a história, né? Por enquanto eu estou interessado no assunto e não na minha autobiografia intelectual, né? E outra coisa, para você fazer a biografia intelectual do autor, você precisa conhecer a obra dele inteira. Né? E primeiro que não existe a obra inteira do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho, embora uns o lamentem, ainda está vivo, você entendeu? Está trabalhando e está aprendendo, está fazendo coisa. Então não fechou. Na hora que você morre, acontece aquele negócio do poema do... sobre o Le Tombeau de Edgar Poe, tel qu'on lui même en fait l'éternité de l'échange. Quer dizer, eu ainda não fui mudado pela eternidade, né, na minha figura definitiva. Então, a coisa está andando. Às vezes, você depois é que você entende o que você fez antes. Né? Então, eu acho que o brasileiro é muito palpiteiro, muito metido, tá entendendo? E quer fazer de conta que sabe mais do que sabe. Né? Então, por exemplo, se você pega vários escritos de várias épocas, você tem que ter a informação completa do contexto em que aquilo foi feito. Não é isso? Mas eu acho que tem uma coisa, uma característica em escritos meus que as pessoas podem reparar facilmente. Até mais ou menos 1985, 86, eu usava aquele plural, nós, que algum chama de plural de modéstia, eu chamo de plural majestático, embora as duas coisas sejam contrárias, né? Ou você usa o plural porque você acha que você é muito modesto para falar do seu próprio nome, ou você porque você acha que você é um rei, um príncipe e fala em nome do universo, né? É, na universidade adora escrever assim. Mania... Né? Hã? Na universidade o pessoal adora escrever assim, né? Pois é, e eu tive maldita mania de escrever assim também, você está entendendo? Enquanto eu escrevi tudo que eu escrevi neste tom, né, não é realmente uma investigação pessoal minha, né? É a tradução, vamos dizer, expressão de uma atmosfera intelectual coletiva da qual eu participava, que é, vamos dizer, dos debates dentro do círculo de estudos tradicionais, quer dizer, o pessoal que estuda René Guéron, Fouon, Titus Burckhardt, né, essa coisa toda. Então, eram os meus palpites ali dentro, né? Mas não eram tanto palpites pessoais, ali era tudo mais ou menos uma elaboração coletiva, né? Esse pessoal dos estudos tradicionais é que nem o Partido Comunista, é um coletivo, né? E eu naquela época escrevia mais ou menos como um membro do coletivo. Agora chegou uma hora que eu disse, não, vamos parar com isso e agora eu vou ter que escrever as coisas assumindo uma responsabilidade pessoal. A partir daí acabou o nós, eu comecei a escrever na primeira pessoa. Então é claro que qualquer coisa que seja da etapa anterior não é propriamente eu que estou escrevendo, tá, né? Além disso, era tudo escrito para um círculo muito pequeno de pessoas. Se você está escrevendo apenas para pessoas que comungam da mesma área de interesse, têm a mesma linguagem, etc, etc, você está escrevendo quase que num código, né? A partir de 85, quando eu publiquei Jardim das Aflições, foi quando eu comecei a, vamos dizer, tomar colocar uma coisa mais pessoal, né? E, portanto, assumindo uma responsabilidade integral pessoal pelo que eu estou falando. Antes não, antes não dá. Não dá para fazer isso. Se fizesse, eu teria pegado esses textos que eram para um grupo de alunos, círculo de estudiosos, etc., teria publicado um livro, coisa que eu não fiz até agora. Nem vou fazer, porque eu acho que todos esses textos, eles, para mim, eu os considero rascunhos. Quer dizer, rascunhos, porque em vista de uma investigação, etc., etc., que cujas conclusões eu fui tirar muito tempo depois. Olá, você conhece a Simone Veil, né? Sim. Que era alguém que a Hilda costumava ler muito, né? A Hilda Hilst. Sim, sim. E ela... No final da vida ela já era realmente uma gnóstica, assim, né, naquele sentido. Acho que até ela se identificava com os cátaros, se eu não me engano. Eu escrevi algo sobre isso. Por um lado era uma moça admirável, por outro lado era uma cretina. Eu acho que esse negócio gnóstico, O gnosticismo não é bem uma doutrina, o gnosticismo é uma experiência pela qual, em certos momentos, todo mundo passa. Uhum. Mas, alguns passam por 5 minutos, outros passam por 5 anos, outros passam pela vida inteira. Né? Quando fica muito tempo nisso, é sinal de que emburreceu. Uhum. Eu acho mesmo a ideia de fazer revolta contra Deus, eu acho uma coisa muito engraçada, como o negócio do Barão do Munchausen, de se puxar para fora da água pelo cabelo, né? E alguns, para não dizer que estão revoltados contra Deus, inventam um demiurgo, né? Deus seria completamente transcendente, não tem eles nada a ver com esse mundo. Eles conhecem as várias camadas de Deus, tá entendendo? Eles estão tão por dentro das coisas, né? Mas olha, essas grandes doutrinas, essas grandes formulações doutrinais, para mim, eu não levo nem um pouco a sério, porque a minha vida foi dedicada exatamente ao que se chama filosofia. A filosofia é a busca da sabedoria. Uhum. E eu, depois de muito errar, entendi, vamos dizer, que a sabedoria não consiste em você conhecer grandes verdades doutrinais universais. Porque grandes verdades se condensam em fórmulas lógicas que até um computador pode repetir. Você identifica a sabedoria pela compreensão que o indivíduo tem da situação concreta, particular. Uhum. Quando nesta situação, vamos dizer, ele enxerga, vamos dizer, a conexão e a tensão dialética entre o particular e o universal e consegue elucidar isso, aí está exercendo a sabedoria. Naquele momento, que eu acho que ninguém é sábio 24 horas por dia. Né? E ao longo da vida, muitos negros que eu conheci que tinha essa fama de sábio, quando eu via na situação particular concreta, o sujeito só falava besteira, embora fosse capaz de fazer exposições metafísicas maravilhosas, né? Então, eu entendi que existe uma diferença entre a verdadeira sabedoria e essas altas esferas gnósticas onde esses indivíduos dizem penetrar através de ritos fantásticos, né? Uhum. O que eu vi de burrice nesses meios tradicionalistas é um negócio assim do outro mundo, entendeu? Só que é um outro nível de burrice, é burrice espiritual, né? Burrice espiritual. Burrice espiritual. Qual seria a diferença entre a burrice espiritual e a intelectual comum? A burrice espiritual, o nego está arriscando a salvação da sua alma diretamente, entendeu? Uhum. Está brincando com coisa que não é para brincar, né? Por exemplo, a ideia, vamos dizer, do conhecimento supremo, né? Você pode chegar ao conhecimento supremo. Se você pode chegar ao conhecimento supremo, Deus não vetou nada para você. Você pode saber tudo. Só que é ele que está levando você lá, ele leva você e traz de volta. E no dia seguinte, tu pode, quando tu acorda, tu não sabe nada mais. Uhum. Então, eu não acredito nessa transfiguração definitiva. Eu só acredito no acesso ao conhecimento supremo, mas existencialmente, isto pode render muito pouco para você. Você entende, não? Sim. Aquele vislumbre que você tem, aquela visão, por mais clara que seja, por mais, vamos dizer, por mais profunda que seja a sua intuição intelectual, não garante a transformação da sua pessoa naquilo, não só garante, como acho que essa transformação é impossível. Eu acho que a força agente da nossa inteligência vem de Deus mesmo. Isso aí eu te digo por experiência própria. Experiência real, você quer entender o negócio, você não entende, você reza, você pede a Deus, Deus faz você entender. Você dorme sem saber, acorda sabendo. Você não sonhou, você não teve visão, você não teve coisíssima nenhuma, você está sabendo. Você está entendendo? Uhum. Você dorme mais burro, acorda mais inteligente. Mas isso não quer dizer que você vai permanecer mais inteligente. Quer dizer, a força ativa é sempre Deus, é sempre o Espírito Santo, tá entendendo? Que está ali te dando aquilo. Então, vamos dizer, a atitude de devoção, ela não pode ser transcendida. Você está entendendo? Uhum. Você não se transforma em Deus. Né? Entendi. Quando Cristo diz, vós sois deuses, ele diz, vós sois deuses. Bom, você se transforma num desses deuses. Você descobre patamar divino ao qual você pode ascender, mas não quer dizer que você virou, né? Uhum. Um dos membros da Santíssima Trindade, tá entendendo? Isso faz-me rir. Esse pessoal que tem a mania de estudar muito Zen budismo, budismo que tem essa ideia da iluminação como aniquilação do eu, né? e que não vai existir nem esse eu para devotar nada, né? Olha, eu não sei, esses caras podem ser todos muito sábios, mas daí quando você dá uma situação. Você pega, por exemplo, o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é um homem que está nos mais altos, nos altos patamares espirituais, etc. Dá uma situação concreta para o negócio analisar, só sai besteira, mas besteira da grossa, você está entendendo? Tanto que o homem chegou a puxar o saco do regime comunista. Eu digo, porra, mas aí que coisa de brincadeira é essa? Mas na Igreja Católica você encontra a mesma coisa, os mais altos hierarcas da Igreja Católica, né, que ficam aí, por exemplo, defendendo por exemplo, o celibato clerical, e acho que os meninos que tocam punheta vão para o inferno, né? Eles vão lá e fazem acordo com o governo comunista, com o Bartupano, tá entendendo? Com o que se excomungam a si mesmos automaticamente, porque tem decreto papal, excomungando automaticamente o negro que colabora com o regime comunista, o negro vai lá e se excomunga assim mesmo, e depois ela sai cagando regra moral para a humanidade. Entendeu? Então, depois aí não tem sabedoria, você entendeu? A sabedoria você não vê nas grandes verdades que o negro enuncia, você vê na visão que ele tem da situação real e concreta. Você está entendendo? Sim. Mesmo que não tenha a possibilidade de agir, né? É você compreender o que está realmente acontecendo na sua situação e na situação em torno, você ter esta lucidez, aí é que é a prova dos nove da sabedoria, entendeu? E nesse sentido, eu digo, olha, o número de sábios aparentes que tem no mundo é muito grande, gente que vem com grandes verdades doutrinais, seja de ordem metafísica, seja de ordem teológica, é muito grande. Mas quando chega na prova da realidade, o nego tropeça e se borra todos, entendeu? Tá compreendendo? Sim, acompanhando. Então, por uma circunstância pessoal minha, eu desde moleque, assim, a minha grande ambição era exatamente essa, entender o que está acontecendo. Porque eu tinha a impressão de viver entre cegos, malucos, né? No começo não, no começo eu achava que todo mundo era inteligente, todo mundo estava entendendo tudo, só eu não estava entendendo nada. Quando eu descobri que ninguém estava entendendo nada, eu fiquei apavorado. Eu falei, pô, então eu vou ter que me virar sozinho, pô. E daí passei a buscar a tal da sabedoria, tá, né? E essas duas conclusões, para mim, eu acho que são conquistas definitivas, né? A verdade não está nem no universal, nem no particular, mas está em você conseguir ver a tensão exatamente entre os dois, e você perceber um fundo de verdade universal na situação particular que você está vivendo e que você está observando em você, na sua vida, na sociedade em torno, está entendendo? E você conseguir perceber, vamos dizer, nos dados da realidade, o fundo da verdade, a luz da verdade ali na situação concreta. Porque dizer grandes verdades doutrinais, bicho, papagaio, se você ensinar, ele repete igualzinho, entendeu? Quer dizer, essas grandes frases da sabedoria. Por exemplo, tem muita gente que não, você não deve escrever sobre essas picuinhas da política brasileira, você deve escrever sobre filosofia. Eu digo, mas meu filho, filosofia é isto. Na verdade, filosófica, qualquer Marlene Schaui ensina, tá entendendo? Eu quero ver entender o que está realmente acontecendo. E, vamos dizer, se você entende o que está realmente acontecendo, automaticamente aumenta a sua capacidade preditiva, porque você sabe não só o que está acontecendo, mas para onde está indo. Então é esse, vamos dizer, o desafio que eu fiz a todo mundo. Olha, se você está entendendo o que está acontecendo, me diz o que vai acontecer em seguida. Me diz qual é o próximo capítulo. Eu faz 20 anos que eu estou dizendo qual é o próximo capítulo com relação ao Brasil. Porque o Brasil foi onde eu nasci e onde eu me desenvolvi e é o país que eu conheço mais. Agora que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu arrisco de vez em quando umas análises sobre coisas americanas, mas também tenho que fazer isso com um certo comedimento, porque eu estou aqui como hóspede, os caras me receberam muito bem, então eu não posso sair cagando regras sobre o país deles, porra, né? Quando eu tiver mais prática, eu digo, quando tiver mais conhecimento, eu digo. Mas analisar essas picuinhas brasileiras, tá certo? Para mim não é picuinha, eu não acho que exista assunto que em si mesmo seja desprezível, por mais miúdo que seja, esse problema de PT e tal, bom. Se você acha que o assunto é tão miúdo, então, por favor, entenda-o. Mostre que você entendeu tudo. Mostre que o problema para você é fácil. Daí, quando o negro abre a boca, só sai besteira. Você está entendendo? Quer dizer, mostre que o problema que ele estava desprezando é, na verdade, superior a ele. Certo. Se a tua inteligência é tão poderosa, mostra ela funcionando, né? Eu me lembro, por exemplo, quando em 2002, pouco antes da eleição, 3 meses antes da eleição, o Miami Herald publicou uma entrevista com um montão de especialistas em América Latina, blá, blá, blá, o que, que vai acontecer? Todo mundo dizia que o PT não ia ter mais de 30% dos votos. E eu escrevi na época o seguinte: não apenas o PT vai ganhar, como é impossível qualquer outro resultado. Entende? É impossível. Eu não diria que foi improvável, impossível. Porque aí eu já tinha chegado a conhecer exatamente como era o mecanismo que estava funcionando ali. Então eu falei, não há mais margem de manobra nesta eleição. Essa eleição está decidida. Tá? Quando eu digo também, olha, o PT subiu aí, ele não subiu para ficar uma eleição e fazer rodízio com outros partidos. Ele subiu para ficar no mínimo 30 ou 40 anos. Quando ele diz que vai mudar o país, ele vai mudar mesmo. Quer dizer, o Brasil não será o mesmo depois do PT. O Brasil vai ser muito pior, mas que ele vai mudar, vai. Uhum. Eles prometem mudar o Brasil, sem dúvida eles vão mudar. Vão tornar o Brasil igual a eles, quer dizer, uma bela merda. Mas o que eles vão fazer, vão. Então, o pessoal que acreditava poder tirar o PT do poder por eleição, isso é ridículo. Eles não vão tirar o PT daí por eleição, jamais. E agora vem as eleições na Venezuela também, né? E o Hugo Chávez também. Não sai. Não sai de jeito nenhum. Por quê? Eles vão se manter no poder, se não conseguir se manter por fraude eleitoral, porque, na verdade, a eleição do PT... Quer dizer, ela é uma fraude pelo simples fato de que os dados, as informações básicas sobre o que é o PT foram sonegados, não se pode saber. Quer dizer, não existe democracia onde não há liberdade de informação. Então, com 16 anos de ocultação do Foro de São Paulo, ninguém sabe o que é o PT, o que o PT está fazendo. É o Partido Fantasma. Uhum. Então, é claro que qualquer eleição nessas circunstâncias é fraude. A eleição sem informação nítida e transparente sobre quem são os partidos em jogo e o que, que eles estão fazendo, é fraude. E todo mundo colaborou para essa fraude. Ora, se colaborar com essa fraude, todos queriam a vitória do PT, isso incluindo o pessoal do PMDB. Uhum. Então é claro que o acesso do PT ao poder já estava decidido, o acesso e permanência do PT no poder já estava decidido, inclusive por seu FHC, por todo mundo, entendeu? Com muitos anos de antecedência, esse pessoal já veio da USP, tá certo? Esse plano de mudar o Brasil por esses meios já veio da USP. Qual é os meios? Os meios são a estratégia gramsciana, que é uma espécie de sistematização da fraude. Então, bom, eu sabia o que estava acontecendo e eu podia dizer o que acontecia e prever com acerto. Então, nesse ponto, eu tenho certeza que eu agi com sabedoria. Tá certo? Dentro da minha possibilidade, bom, a sabedoria é isso, é você saber a realidade, não é você saber teorias. Você tá entendendo? É saber a teoria também, mas o teste não são disciplinas acadêmicas, o teste é a realidade. Tá certo? Então, saber disciplinas acadêmicas, doutrinas esotéricas, grandes filosofias, etc., isso todo mundo pode aprender, isso é uma questão de cultura, de aprendizado apenas. Agora, você, através do treino adquirido nisto, você ser capaz de entender a realidade, esse é que é o ponto. A realidade, seja da esfera política, seja da esfera pessoal, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor, um filho meu aqui me traz um problema. Digo, bom, esse problema para mim é um desafio intelectual tão sério quanto eu entender, sei lá, a metafísica de Aristóteles. Eu digo, se eu não sou capaz de entender esse negócio, ele dá uma solução inteligente para isso, então eu devia ter vergonha de sair por aí ensinando Aristóteles, porra. Quem não entende, você está entendendo? Sim. Então, se você é sério, se você é sincero na sua busca da sabedoria, não há problema pequeno para você. Você não se faz de superior a nenhum problema. Você está entendendo? Uhum. Às vezes você vê que, mesmo você tendo a compreensão perfeita do problema, você não pode agir. Você está entendendo? Porque você tem limites exteriores. Mas compreender, enxergar com clareza, né, a realidade do que está em jogo na situação, isso foi para isso que eu treinei a minha vida inteira. Entendeu? Agora, o que se chama no Brasil, por exemplo, estudo de ensino universitário, etc, etc. Significa o seguinte: um garoto que nunca viu merda nenhuma na vida, chega lá e com 18 anos mete ele duas ou três frases na cabeça, nas quais ele acredita, e sai repetindo. e ri de quem não concorda com ele. Por exemplo, você, que garoto universitário que não está convencido de que não existe verdade? É claro que o sujeito não sabe o que está dizendo. Não tem a menor ideia do que está dizendo. Quer dizer, nem parou para pensar para o que, que se quer dizer com a palavra verdade. Eu tenho um estudo que se chama O Problema da Verdade, Verdade do Problema, onde eu demonstro que uma contestação da verdade jamais existiu. Ninguém contesta a verdade. Eles dizem que contestam. Mas quando você vai ver essa contestação, no fundo afirma. Dá uma lida lá, acho que está no meu site. Então, eu descrevi aquilo porque eu pensei sobre o que é o conceito da verdade. Pensei sério. Agora, qualquer bunda mole, cheguei para você e disse, não existe verdade. Você nem sabe o que está falando, porra. Entendeu? Quer dizer, não pensou 2 minutos para dizer aquilo. Quer dizer, o brasileiro é louco para ouvir uma frase que impressiona e sair por aí dizendo para impressionar menininhas, né? E é isso que no Brasil se chama de cultura, de debate cultural. É tudo um bando de palhaços, né? Então, olha, isso eu não queria para mim. Eu não quero essa palhaça. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou morrer. E eu sei que quando eu morrer, eu não posso mais modificar a minha história para trás. Entendeu? Então, se a sua vida se tornou um vexame, foi um vexame definitivo. Entendeu? Essas pessoas não, elas acham que elas sempre vão ter chance, elas são eternas. Né? Então sempre vão poder copidescar retroativamente. Né? E se o negro se convenceu desse negócio desconstrucionista, então ele acha que sempre é possível fazer outra leitura. Eu acho muito engraçado. Né? Por exemplo, o sujeito leva um tiro no meio da testa e morre. Faça outra leitura. Como é que faz outra leitura de uma merda dessas? Não tem jeito, né? Então essa pessoa que diz que não existe verdade, não existe realidade, tá? Olha, isso é muito bonito na esfera verbal, mas quando você passa, Evandro, na esfera da realidade, sobretudo da realidade física, você entende que existe verdade, sim, que existem limites, que existe coisa intransponível e que não há outra leitura para fazer, você entendeu? Essa história de que tudo é texto, isso é uma conversa, é uma viadagem miserável, você entendeu? É uma frescura isso aí. Isso não é uma teoria, não é uma filosofia, não. Isso é frescura. Você falou isso, agora vieram várias coisas aqui na minha cabeça. É o seguinte, você tinha falado do von Balthasar, né? Que é teólogo ele, né? É. Você já leu aquele livro Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô? Que tem uma introdução. Ele faz um prefácio daquilo ali. É, tem um prefácio dele, que é um autor anônimo, né? E ele fala da reencarnação, porque isso que você falou agora de tomar um tiro na testa, como é que ele vai fazer uma releitura? Eu lembrei de reencarnação, né? E esse monge que escreve esse livro aí, dos 22 Arcanos Maiores, ele fala que para a alta hierarquia católica, né, quando eles negam a reencarnação, eles não negam que ela existe, mas eles negam a reencarnação como sendo legítima, como se ela fosse o pacto que... Ele não nega, vamos dizer, a possibilidade da reencarnação, ninguém negou. Sim. Nega que essa coisa de que todo mundo reencarna e que isso é a lei máxima. De fato, isso é um absurdo, né? E ele coloca assim como se fosse a reencarnação uma paródia de vida eterna proposta pela serpente. Aí ele já usa a questão simbólica, né? Sem dúvida. E agora... essa doutrina que tem hoje aí, do que ele chama de... Como é? Super-humanismo, né? Ou pós-humanismo. Super-humanismo. E agora vamos buscar a imortalidade física, né? Ah, tá. Nossa. Mas tudo isso é uma punheta do tamanho de um bonde. Tá? É ridículo. A pessoa não se enxerga. Né? Olha, eu acho que a educação universitária, a expansão da educação universitária, foi um dos grandes males da humanidade. Por quê? Conhecimento é difícil, ele dá muito trabalho, e ele só entrega aqui, o conhecimento, a verdade, só se entrega a quem busca com muita seriedade, durante muito tempo, com muita devoção, você tá entendendo? E as pessoas que gostam disso são muito poucas. Então, vamos dizer, para essa multidão de moleque que entra na universidade, o que se dá? Se dá um pseudoconhecimento, se dá um arremedo ridículo para enganar a trouxa, você tá entendendo? E eles saem de lá achando que são o seu doutor, que entende tudo, e sai falando sobre todos os assuntos. E esse pessoal foi que inventou nazismo, foi que inventou comunismo, foi que matou 200 milhões de pessoas no século XX. É essa gente, é a juventude universitária, você está entendendo? Isso é a praga da humanidade. Né? Quem é que não sabe que os movimentos ideológicos, movimentos totalitários, tudo moleque que faz. Né? E moleque que sai diretamente da universidade. Quer dizer, a universidade é uma fábrica de criminosos, é uma fábrica de monstros. Você já viu que o Hugo Chávez já criou lá um grupo de crianças chavistas, né? Que eles têm até uma autorização assinada pelos pais que entrega a criança para ser educada dentro dos princípios bolivarianos. Eu assisti um documentário esses dias que eu recomendo a todo mundo, chama-se Obsession. Obsession é obsessão, né? É sobre o terrorismo islâmico. Então, eles mostram o treinamento que a molecada está recebendo nesses movimentos radicais islâmicos, desde pequenininho, e saem lá desde com 4 de idade, falando: morte à América, morte ao grande Satã, vamos matar todo mundo, vamos fazer acontecer. E daí aparece um velhinho, né, dizendo o seguinte: olha, eu fui membro da juventude nazista. E daí aparece ele com aquele uniforminho, aquela porra toda. E ele disse: você precisa ver a facilidade com que a gente engole essa merda toda. Isso é repetindo. É horrível. Eu não quero que ninguém mais passe por essa educação. Se eu pudesse livrar todo mundo disso, livraria. Mas agora eu vejo que tudo aquilo, todo aquele pesadelo, agora estão passando para essa molecada. Você está entendendo? E olha, molecada petista, MSTista, é a mesma coisa. Sim. Eles acreditam realmente que eles são melhor que os outros, que eles têm a proposta de um mundo ideal, e que em nome deste mundo ideal ele pode fazer tudo quanto é merda no presente. Quer dizer, que é característico da mentalidade esquerdista, ele também legitimar os atos do presente em função do futuro hipotético. Eu sei que o futuro continua sendo hipotético, mas os atos do presente, uma vez cometidos, eles se transformam no passado irreversível. Ninguém pode ir lá e abrir as... Né? Se, por exemplo, o socialismo falhou, o que, que nós vamos fazer com 100 milhões de vítimas? Vamos abrir o túmulo delas e dizer: sai daí, deu errado. Podemos fazer isso, né? Eu li então, um, não tem como voltar atrás, você tá entendendo? Eu acho que é no Jardim das Aflições que você... Eu já comentei isso com você numa dessas gravações, mas você disse que era uma questão doutrinária muito assim complexa para falar, mas eu acho que tem a ver com essa questão do gnosticismo também, que seria o seguinte: incapazes de encarar a transcendência, algumas pessoas divinizam espaço, outras divinizam tempo. Aí daria origem a essas linhas gnósticas aí. E no caso dessas políticas, seria essa divinização do tempo enquanto história, né? Como claro, você está falando, claro. Visualizam um futuro hipotético. O que é a coisa mais decisiva na vida é qual é a sua atitude perante o infinito inabarcável. Porque tudo que nós sabemos, todo o nosso mundo conhecido, por mais que você conheça, por mais que você entenda, ele é como, vamos dizer, uma bolinha luminosa que está boiando num mar de escuridão. Você não sabe o que tem para lá do que você conhece. Você não sabe o que tem para lá daquilo que a humanidade inteira conhece. Você não sabe o que tem para lá do universo físico conhecido, tá certo? Que já é conhecido, vou dizer, de maneira muito precária e parcial, né? Então, nós boiamos nesse mar de desconhecido. Qual será a sua atitude perante esse desconhecido? Você pode fazer de conta que ele vai sempre funcionar de acordo com aquele pedaço que você conhece. Quer dizer, o que você conhece, você já legisla sobre o desconhecido a partir do conhecido. Essa é uma possível atitude. Você pode ficar com medo do desconhecido e ter horror dele, tá entendendo? E querer fugir dele. Então o que você faz? Você amputa a sua abertura, corta a sua capacidade de abertura para o desconhecido, e você decreta que só existe este mundinho aqui. Daí você diz que você é um materialista. Você continua com medo do desconhecido, do mesmo modo, não é ficar arrotando grandeza, tá entendendo? E você pode virar um gnóstico, quer dizer, você acredita que o desconhecido é maligno, né? E que você tem que superá-lo de algum modo, né? Tem que virar Deus para virar a regra do jogo, né? E existe, vamos dizer, a atitude normal do que se chama o homem religioso, que é uma atitude de contemplação amorosa. Você tem o medo, mas é o medo da grandeza apenas, não é o medo de uma coisa maligna. Você está aberto para aquilo. Você está entendendo? Está continuamente, vamos dizer, se maravilhando com o que vem de lá. Porque o que vem de lá, o que vem do infinito, é o quê? É a abertura de possibilidades que não existiam antes. Você está entendendo? Isso aí é um dos dados assim, de metafísica, para mim, são fundamentais, que eu expliquei no livreto Crime da Madre Agnes, que eu nunca republiquei porque está horrivelmente escrito. Para o meu gosto atual, Qual o nome do livro? O Crime da Madre Agnes. Ah, isso eu não conheci. É, não, é assim, eu sempre gostei dessa coisa de você pegar um assunto insignificante, tomar a análise dele e mostrar por trás do fato aparentemente insignificante a realidade universal tremendamente importante que ali se manifesta. Então eu peguei uma peça que é uma peça de merda, um tal de John Peel Meyer, uma peça chamada Agnes de Deus, que fizeram um filme depois. Naquela época, quem estava atuando na peça de São Paulo era a Valdeirese de Barros, que era a mulher do Plínio Marcos, que tinha sido a minha aluna. Aliás, ela era uma excelente atriz, excelente mesmo, muito boa. E por causa dela, acabei vendo a peça, né? A peça era uma merda. Era um coitado, um junguiano que achava que tinha entendido tudo sobre os milagres, etc, etc. Então eu, fazendo um comentário da peça, que não merecia comentar, aproveitei, vamos dizer, aquela porcaria de peça como ocasião para fazer uma investigação metafísica sobre a natureza do milagre, né? Então mostrava que, vamos dizer, você definir o milagre como uma ruptura das leis naturais, é de certo modo você inverter a realidade. Porque tudo o que você chama de natureza, tá certo? É o círculo daquilo que você conhece. E você sabe que para lá da natureza existe o infinito. Ora, se o universo finito que você conhece está dentro do infinito, é claro que o infinito transcende e abrange o universo conhecido. E se ele transcende e abrange, é ele que determina. Quer dizer, o infinito que está com a corda toda, não é o finito, não. Quer dizer, se você pegar todas as leis conhecidas da natureza, conhecidas e por conhecer, elas são como um queijo suíço, elas são cheias de buracos. Né? As leis da natureza jamais completarão um tecido de realidade, você está entendendo? O finito está entrecortado do infinito, pelo infinito. Então quer dizer que o infinito está continuamente realimentando, né? Se você toma a realidade como um conjunto de possibilidades finito, e a ideia mesma de lei científica é isto, né? É possível com um sistema fechado, e possibilidade mais ou menos fechado, ainda que seja probabilístico e fechado, isso não tem condição de existir por si. É necessário que o infinito o alimente continuamente com novas possibilidades, senão cessaria de existir. Seria a entropia total. Tá certo? Então, não é um milagre que rompe a lei da natureza, não. A lei da natureza é apenas um pedaço que está preenchido entre dois, vamos dizer, rombos de infinitos. Entendeu? Então, isso quer dizer que o milagre não apenas acontece de vez em quando, mas ele é uma necessidade absoluta. Quer dizer, o mundo se sustenta, o mundo natural se sustenta em cima do milagre, né? Do miraculoso. O miraculoso não é aquela ação que vem do infinito. E basta você, então, se abrir para esse infinito, se abrir com uma atitude de contemplação amorosa, de devoção cognitiva, e ele abre a sua inteligência, meu filho, você entende um montão de coisa. Você está entendendo? Eu te contei, não sei se eu contei para você... experiência do meu vizinho que nadava no meio das ondas de 40 metros. Nem sei se você tem noção, né? Eu acho que não. Era um vizinho. Ondas de 40 metros. Era um maluco que nadava. Tinha uma praia, um batuque que ninguém ia, mas ele dizia: eu vou lá. Era ver isso. E o sujeito, ele entrava naquelas ondas de 40 metros, as ondas jogavam ele para lá, para cá, até ele não estava nem ligando, ele estava como que deitado ali, tá, né? Ele não estava nadando, na verdade. A onda que estava nadando ele, né? Ele tinha perfeitamente à vontade ali, porque ele não tinha medo, você entendeu? Ele tinha a prudência, evidentemente, ele não ia fazer loucura, mas como ele não tinha medo, então as coisas iam bem para ele. Então, do mesmo modo, a nossa atitude com relação ao infinito não pode ser a atitude imbecil de tentar dominá-lo, de tentar fechá-lo dentro das categorias do finito que a gente conhece. Não pode ser a atitude de negá-lo, que é a atitude de avestruz, enfiar a cabeça no buraco e dizer que só existe o que está dentro do buraco. Mas tem que ser uma atitude de abertura, né? Contemplativa. Isto já é a base da religião. Olavo, o Spengler dizia que o homem fáustico, que seria o homem ocidental, teria sido o primeiro a realmente encarar o infinito. Você acha que essa sensação que você está descrevendo é mais do... Isso é exagero. Exagero dele, você acha? Isso é exagero. Esse infinito que você está dizendo... Quando você lê aí, por exemplo, ele Lao Tse, no Tao Te Ching, você vê que ele tem essa abertura. Lao Tse, é claríssimo que tem. Você tá vendo? sim. Então, e na metafísica hindu, então, escreveu coisas maravilhosas, né? Quer dizer, o Brahman seria o supremamente indefinido. Tá? Bom, claro que isso é uma abertura para o infinito. Então, houve tudo isso. Tem essa abertura, então já tá dentro daquela religião. Quem não tem isso é um idiota. Você ouviu ao podcast do blog Garganta de Fogo do site caralouca.net.